pirocada de baixo pra cima, tu dá bucetada de cima pra baixo. Te dou pirocada de baixo pra cima, tu dá bucetada de cima pra baixo. Te dou pirocada de baixo pra cima, tu dá bucetada de cima pra baixo. Senta porra, vai. Senta porra, vai, caralho. Senta porra, vai. Senta porra, vai, caralho. Senta porra, vai. Senta porra, vai, caralho. Senta porra, vai. Senta porra, vai, caralho. Senta porra, vai. Senta porra, vai, caralho. É a pegada da galera. E é o daí, playboy. Só na envolvência, vai. As novinhas hoje em dia tá dando problema demais. Mas a novinha do hoje em dia não quer saber de boneca. A novinha do hoje em dia não quer saber de boneca. É só trepa, trepa, tapa na xereca, é só trepa, trepa. Tapa na xereca, é só trepa, trepa. Tapa na xereca, é só trepa, trepa. Tapa na xereca, vai. DJ Manuel Júnior, o pancadão de Macapá. Chama a Tati, a Marcela, também a Rafaela. Que eu tô daquele jeito doido pra ficar com ela. Ó, é só trepa, trepa. Tapa na xereca, é só trepa, trepa. Tapa na xereca, é só trepa, trepa. Tapa na xereca, é só trepa, trepa. Tapa na xereca, vai, vai. Repertório novo do Playboy. Valmir Mendonça, promoções. Mas a novinha do hoje em dia não quer saber de boneca. A novinha do hoje em dia não quer saber de boneca. É só trepa, trepa. Tapa na xereca, é só trepa, trepa. Tapa na xereca, é só trepa, trepa. Tapa na xereca, é só trepa, trepa. Tapa na xereca, vai. O chama a Tati, a Vanessa e também chama a Luana pra fazer amor gostoso cima da minha cama. Chama a Dani, a Marcela, também a Rafaela. Eu tô daquele jeito doido pra ficar com ela. Ó, é só trepa, trepa. Tapa na xereca, é só trepa, trepa. Tapa na xereca, é só trepa, trepa. Tapa na xereca, é só trepa, trepa. Tapa na xereca, vai. Tapa na xereca. Só tapa na xereca. Faz o sinalzinho da amizade. Trepa, trepa. Biel da PT. Segura esse pet aí pra não cair no chão, pô. Tá na onda da capoeira, do pirimbau. É o baixo, vai. Eu preciso de ter. Meu fechamento é você, mozão. Eu não preciso mais beber e nem fumar, mas a sua presença me deu onda. O seu sorriso me dá onda. Você sentando, mozão, me deu onda. Que vontade de ter. Garota, eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama, que vontade de ter. Garota, eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama, o pai te ama, o pai te ama, o pai te ama, é. É o daí, Playboy! O mestre DJ Manuel Júnior. Sucesso e simplicidade são a nossa marca. Repertório mais novo do Playboy, vai! Quando eu preciso de ter. Meu pensamento é você, mozão. Eu não preciso mais beber e nem fumar maconha. Com a sua presença me deu onda. Que o seu sorriso me dá onda. Você sentado, mozão, me deu onda. Que vontade de ter. Garota, eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama, que vontade de ter. Garota, eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama, o pai te ama, o pai te ama, o pai te ama, é. O pai te ama, o pai te ama, o pai te ama, o pai te ama, é. Alô, Adriano Cedês, tamo junto, hein? O pai te ama. Ô, novinha, eu quero te ver contente. Não abandona o bonde da gente. Que no memel, confesso que tu tem moral. Vim aqui na favela pra sentar no pai. Ô, novinha, eu quero te ver contente. Não abandona o bonde da gente. Que no FT, confesso que tu tem moral. Vim aqui. Emanuel Júnior. Aqui só toca as principais. Sabe onde, né?